Solo Salvador, bom dia, Lua 9085, informação é com. Lua 9085, bom dia, pronto, copy. Para a cópia, mano, 9085. Sente o voo 9085 autorizado, Guarulhos, nível 360, via rota UP Zulu 10, Bridge UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após Trive, Poços. Decolagem da 10, primeira curva à direita no perfil da Elleda, Motiva. A frequência do controle em 119.8, aciona 5567, o voo 9085. Confirma para mim, por favor, após o Leda, qual a posição? Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Tá certo, são 360 aprovado, via Perzulu 10, Bridge, Perzulu 16, BHZ, direto Bridge, direto Postos, decola da 10 para a direita, da El, Leda, Motiva, 19.8 controle, 5567, transponder, voo 905. Correto, nível 360, portão 10, chama pronto, voo 9085. Vai chamar. Salvador, bom dia, TAM 3520, informação eco, pronto, copy Aracaju. TAM 3520, autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Controle Salvador 119.8, aciona 5564. Por 90 aprovado para Aracaju, decola da 10, primeira curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, aciona 5564, controle 119.8, 3520. Correto, nível 190, portão 03, chama pronto, para 3520. Chama lá. Solotan 3520, no 03, solicita acionamento na posição posterior, feedback. Autorizado, acionamento, puxa, MTAX, 3520. Autorizado, vai acionar na posição, após o puxo, chama para o táxi, tá? 3520. Solo Salvador, o voo 9085, está no 10, feedback, acionamento. Autorizado, posição 10, chama o táxi, o 9085. Autorizado, puxo 9085. Salvador. Bom dia, trip 5329, estabilizado ILS. Trip 5329, pouso autorizado, cabeceira 10, vento variável com 29. Excelente, 5326. Solo Salvador, voo 9085, para o táxi 183 a bordo, Dana Confins, 4 horas e 7 de autonomia. 47183, Confins, alterna? Afirmo, Confins. Táxi aprovado, via pátio, Índia, até o ponto de espera da Nozelo, lá com a torre 618.95, ajustado M14, seguindo a Airbus da TAM, que já vai iniciar o táxi. Está ciente. Via pátio, Índia, até o ponto de espera 1895, quando lá segue o TAM, 9085, bom dia. Solo aos 29, libera direita, chame seu 1219. Vai liberar, Vai livrar na próxima direita e chamará 219, Felipe 5329. Para o táxi 3520, temos 145 a bordo, 2 horas e 56, alternativa retida. Poderia repetir a autonomia, por favor? 2 horas e 57 de autonomia, 3520. Gente, aprovado o táxi, Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a 26895, ajustado 1014, tem um ótimo voo, boa noite, 3520. 1014, dia Índia, lá no ponto de espera da 10, 295, 3520. Solo, bom dia, Trip 5329, Livrão, você escuta. Bom dia, bem-vindo, Trip, Alfa Kilo Pátio 3, observando os sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, observando os sinalizadores, 3529. Torre Salvador, bom dia, voo 9085, ponto de espera, como o nome do banco? 6-9-0-8-5, mantém um ponto de espera. Era linda cola separada? Negativo. Então 3520, então eu estou dizendo alinhar e decolar sem parada. Vento 300 graus, 29. Cola separada, Salvador Tower, boa noite, é Portugal, zero sua neve on final runway 1. É Portugal 021, continue approach, I will report runway vacated. Continue approach, Portugal 021. Tam 3520, decola 34, chame agora o controle, 1198. 198, 3520, bom dia. Airport Go 021, clear to land runway 10, wind 300 degrees to knots. Confirme landing gear. clear to land runway 10, clear down and lock, Air Portugal 0 to land. O 9085 ali mantém. Ali mantém, 9085. Portugal 02, on the ground at 37, leaving next right and contact ground 12 on the small liner. Small liner, next right on the end, Portugal 02. Muito boa noite, Portugal 029, on the end of runway, vacating. Portugal 029, welcome. Taxi Alpha, Juliet, altitude is 1011. 1011, é Portugal 021, muito obrigado. O 9085, livre decolagem, cabeceira 10, vento calmo. 9085, decola 39, chame agora o controle, 1198. 198, obrigado, bom dia. Portugal 021. Go ahead. Is there any follow me waiting for us? Negative, negative. Continue the taxi until the stay 11. Okay. Continue to 9-11. 161, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pêndulo 10, bridge, Pêndulo 16, PHZ trilha, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem. 5013 é o código transponder, 1198 é o controle. Chama para posicionamento. Gol 9, 6, 1.